lá está, queríamos mais gente. Repito que as inscrições ainda estão abertas. O percurso, enfim, pronto, é relativamente acessível, isto é, as pessoas têm que minimamente andar com alguma regularidade de bicicleta. Também é certo que ninguém fica para trás, porque não é isso, como não tem um caráter competitivo, há sempre apoio, caso de apoio, para caso aconteça assim alguma distância, está tudo salvaguardado. Temos apoio de bombeiros, também uma ambulância, aliás, já que é prática corrente, e, portanto, esperamos que não seja necessário, né, que é vacinal. Habitualmente, esta prova já está na mente das pessoas, que é no primeiro domingo de setembro. Lá está, com essa nuance eventual de podermos eventualmente adiar numa semana